Feliz Navidad. Feliz Noel. Bom Natal. Os locutores de 3 em ponto desejam-vos um Feliz Natal. Fröhliche Weihnachten. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Bem-vindos a mais um 3 em Ponto com... Ele, Carlos Bonaparte. E ela, Adriana Pequeno. Neste programa especial de Natal. Bem-vindos, caros ouvintes, a esta edição especial de Natal com o coro Santo Amaro de Oeiras, melodia muito antiga e muito bonita, sem dúvida. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Sim, senhor, tens toda a razão. Esta melodia acompanha-nos desde a nossa infância, praticamente. É verdade. Eu gostava de saber, porque esta... Sinceramente, eu nem sei qual é que é a versão mais antiga ou qual é que é a mais recente. Nós temos aqui outra, menos bonita, mas eu tenho a impressão que é menos bonita, mais recente, não sei porquê. Sou suspeito, também é verdade, eu gosto mais das coisas antigas. Mas acho que são feitas com outro cuidado, com outro gosto, com outro tempo. Não sei. Talvez por isso gosto mais da versão desta que nós aqui trouxemos, que acho que é a mesma antiga, até porque tenho os dois coros. Tenho o coro de Santo Amaro de Oeiras e o coro infantil de Santo Amaro de Oeiras, que é o protagonista, mas tem o coro sénior para trás. Pode-se dizer que esta música é intemporal. É. Pronto. Em todos os Natais esta música é cantada. É. Eu lembro-me, nos tempos de escola, pronto, também cantei esta musiquinha, não é? Pois, também eu. E eu gostava, sabes que eu gostava muito de uma... Eu gostava muito de... Sei lá, há várias músicas de Natal que eu tenho que associar aos meus tempos de teatro, porque realmente, pronto, eu enquanto ator, fui ator infantil e, portanto, nessa altura havia sempre as festinhas de Natal. Não aquelas que nós comíamos doces, não sei o quê, não. Aquelas em que nós atuávamos. Para os outros. A lógica era essa, nós atuamos para os mais pequenos. Portanto, nós estamos ali para atuar. e foi realmente algo muito interessante. E era inevitável, eles, claro, na altura de Natal punham sempre estas musiquinhas todas, todas bonitas, portanto, é como dizer, não é? Portanto, foi. Foi algo bonito, foi algo bonito. É. Uma coisa intemporal mesmo, que nós recordamos com muita saudade. É, é verdade, por acaso é verdade. Muita, muita saudade. Já agora diz-me assim só uma coisa. Se, isto é uma pergunta assim ao improviso. Não sei se tu podes responder a isto ou não. Se podes ou se queres responder. Sim, uma recordação de Natal que. Uma recordação que diga isto para mim é Natal. Uma coisa que tenha ficado na memória. Sei lá, um presente que recebeste. Um dia que. Um momento que ficou-me na memória. Sei lá, qualquer coisa. Tens assim algum? Tenho vários. Desde. Tentar ficar acordada para ver se Pai Natal chegava com as prendas, tentar andar à procura, mas a que me ficou mais marcada foi num Natal ter desafiado o meu avô para dançar e ele ter aceito, coisa que ele nunca dançava. Ah, é bem? Sabes que eu tenho, também tenho uma recordação muito bonita. Sabes que eu... Aliás, eu tenho várias recordações, também como tu. Para mim, o Natal era uma festa autêntica, porque, não sei, eu celebrava o Natal de uma maneira lindíssima. Eu não fazia nada, eu, o Natal era a primeira altura de férias. Era automaticamente a altura de férias, não é? E depois tinha aquela coisa de, sei lá, eu lembro-me... Eu cantava músicas, eu ouvia as músicas de Natal, eu fazia, eu desde 2000 fazia as minhas emissões especiais de Natal na minha rádio imaginária, portanto, desde os meus 16 anos. Estamos a 16. Desde os meus 14. Estava aí na minha cabeça. Desde os meus 14 anos que faço, ou seja, isto é uma doença que vem há muito tempo. Isto fazer rádio não é só de 3 anos, quase 4. É uma doença, um bichinho que, digamos assim, já vem há muito tempo. É uma doença crónica. É. Então, mas há uma recordação que eu ainda ontem falei nela, no programa Escolha Estou, Escolha Eu, e que me ficou na memória. Que é, ao Natal, porque eu vivi numa casa que basicamente era pré-fabricado, onde eram mais ratos do que pessoas, mas tudo ok. E eram ratos grandes, atenção, que eram... Eu, que só tenho percepção luminosa de um dos olhos, conseguia, na noite, ver os olhos deles, tão grandes que eram. Porque eles têm luz nos olhos à noite. E eu conseguia perceber disso. Pronto. E então, ou seja, não, éramos bastante pobres. E deu-se o caso de que, basicamente, há uma médica que era uma grande amiga de família, deu-nos várias roupas, deu-nos várias coisas, e foi-nos permitido, de certa parte, termos um Natal assim muito estranho, porque temos muitos presentes e não sei quanto. E eu. Tive carrinhos e não sei o que, mas há um presente que ficou na memória, que foi uma bola que até vinha numa rede. Tem essas bolas que se compravam no extinto carro, extinto aqui em Portugal, Carrefour. E então havia aquilo, eram umas bolas que era o senhor chocolate, que eram umas bolas castanhas e amareladas. Uma coisa muito simples, mas eu não sei porque eu fixei aquela bola, pronto. Gostava daquela bola, gostava de bater naquela bola e ouvir o som da bola. Gostava de, sei lá, de... Não sei, gostava daquela bola, ficou-me na memória. Acho que é das coisas mais bonitas que eu tenho no Natal. É essa, e claro, o Natal é a desculpa certa, como quem diz, para que tu possas ficar, pelo menos eu... pudesse ficar acordado até mais tarde. Sinceramente, eu não guardo grandes recordações de Natal, vou explicar porquê. Eu dormi em casa de familiares, eu não dormi na minha casa, ou seja, eu só regressava na minha casa na noite de 25. E, portanto, eu não tinha o meu espaço para brincar com os meus brinquedos, para experimentar as minhas coisas à minha vontade, nem que esperar chegar a casa, para que fosse assim. Não tinha a mesma graça. Mas pronto, então assim, recebi muitas coisas, não sei o quê. Mas nessa altura não, eu passei Natal em casa. Talvez por isso tenha ficado essa memória. E é isso. Ok. Eu, pronto. Eu gostava. Era aquele tipo de chegar a dezembro, fazer a árvore de Natal, enfeitar a casa. Pronto. Isso eu adorava fazer. Não, era assim. Eu era. Apesar de o Natal era sempre em casa da minha avó, dos meus avós, que íamos lá passar o Natal. E pronto, era aquela alegria de estarmos lá, pois a minha avó a cozer pão, a broa, para cozer bacalhau, no, ter o fogãozinho de lenha, estar lá com o meu avô e assim. Pronto. Adorava, era assim uma festa. Pois é, começámos a fazer quando eu fiquei doente aqui em casa e continuava a ser uma festa também. E a ter aquela coisa de tentar esperar quem será o Pai Natal. Mas que adormecia sempre. Só houve um ano, pronto, que eu e o meu irmão descobrimos os presentes no guarda-vestidos. Mas depois fizemos de conta que não sabíamos que eles já estavam. Pronto. É bem. Pronto, lá chega uma altura em que nós, não é? É. Eu não tive essa coisa do Pai Natal porque, pronto, o Pai Natal era o meu pai. Desde pequeno que soube isso. Mas pronto, havia toda aquela coisa do Pai Natal e não sei o quê, não sei quanto. Mas pronto, ainda assim, eu sabia desde o princípio que ainda era o Pai Natal, que era o meu pai, não é? Pronto, foi giro. Ainda assim foi giro. Recebi coisas muito interessantes. E pelos vistos hoje descobri que afinal já conheço o Pai Natal há uns anos. Pois, também é verdade. Também é verdade. Eu, entretanto, tenho uma missão daqui a uns dias. Aliás, vou hoje começar a tentar isso, porque isto tem que começar Mas há um problema. Diz. É que se tens essa missão, como é que vais fazer? Só se tiveres assim um elixir para fazer crescer a barba. Não, vocês os ouvintes é que não vêm. Também não. Ou agora é moderno. Não. Eu já não disfarço a barba desde finais de agosto. Ah, está bem. É, portanto, ela. Tanto que, para teres uma ideia, há uns tempos eu portei-me mal, não é? Como filho, portei-me mal. A minha mãe deu-me uma chapada e não é que eu só senti meia hora depois. Ei, só. As ondas de choque propagaram-se pela barba e só passado meia hora é que chegaram até. Ah, já saiu já sem força nenhuma. Está bem. Já foi assim uma coisa muito estranha. É, mas pronto. Foi assim e uma então coisa. O teu Lost transforma-se no teu Rodolfo. Exatamente. Transforma-se no meu Rodolfo. Está bem. Pronto, e eu? É assim uma coisa gira. E depois isto, claro. Agora é mais moderno, com o teletransporte é mais fácil. Desde que eu inventei o teletransporte é mais fácil que possam vir deixar assim os presentes a todos. Só numa noite eu consigo deixar os presentes a toda a gente. Não. Exatamente. Até um dia em que eu lhe falei às voltas, porque basicamente depois isto é as diferenças horárias e não sei o quê. Sei lá. Eu. Mas depois pronto. Eu tenho, por exemplo, eu tenho que passar primeiro em Espanha e só depois é que passo aqui. Não é? Mas entretanto, eu tenho que voltar muito rapidamente da Espanha. Depende de onde for, depende do que tiver para fazer. Porque nas Canárias é o mesmo horário que Portugal Continental e da Madeira. Okay. Mas entretanto, nos Açores, percebes? Nos Açores há uma hora a menos, ou seja, estamos no horário de Greenwich. Nós estamos no horário de Greenwich mais um. Nos Açores estamos no horário de Greenwich, então eu tenho que. É assim uma coisa um pouco complicada, sei lá, na Rússia. O que vale é que não há muitos cristãos lá, porque na Rússia eu tenho 4 horas de antecedência na Rússia, porque pronto, sei lá, porque lá são 4 horas a mais, na Rússia, no Azerbaijão, na Nova Zelândia são, quantas horas a mais é que são? São 7, novas, eu. Nova Zelândia? São 9. Ou 12. Não, eu acho que pois é isso, eu acho que são 12 horas, ou 10 ou 12. A Austrália são 12. Pois, eu acho que na Nova Zelândia ou são 10 ou são 12. Não sei. Não, são 12. Ah, pois são. Quando é meia-noite lá, a meio-dia aqui. Pois é, quer dizer, é uma chatice, não é? Exatamente. Agora, só por curiosidade, sabias que no ano passado houve uma ilha que não teve dia 31 de dezembro? Oi. É verdade. Eu já não sei como é que se chama. Não é? Tem. Acho que foram as Ilhas Comoras, já não sei. Sei que foi perto da Austrália. Eu não sei quais é que são as ilhas que são perto da Austrália. Que tem vários países pequenos. E então, basicamente, o que é que acontece? Eles estavam um dia, ou seja, imagina, ao invés de terem, vamos imaginar, ao invés de terem 11 horas a mais que nós, não, tinham 36 a menos, ou 35 a menos, como é que te explicar? Ou seja, quando aqui é meio-dia, lá era meia-noite. O que acontece? Naquele país era meia-noite do dia 30 e na Austrália era meia-noite do 31. Oh. Se acertaram assim, por razões comerciais, esses países, eu acho que foram os comormos, não sei, por razões comerciais, esse país decidiu pôr-se em ordem com a Austrália e Nova Zelândia e não sei o quê. Então o que é que fizeram? Passaram no dia 30 de janeiro, do dia 30 de. Portanto, do dia 30 de dezembro para o dia 1 de janeiro. Então, o que quer dizer? Adiantaram o relógio de 24 horas. Aquele dia não houve. As pessoas não puderam fechar nada. Puderam, passaram o ano novo do dia 30 para o dia 1. Ah, está bem. Sim, senhor. Foi o primeiro meio. No ano passado. Acho que foi no ano passado, foi 2000, ou foi em 2011, já não sei. Não, foi 2010 ou 2011. Foi o primeiro país a passar para o ano seguinte. Do lado de Costal e assim. Mas já passou a ser o primeiro país, já não é só a Austrália. É, a Nova Zelândia acho que tem menos de 2 horas. Já não tenho certeza, mas acho que a Nova Zelândia tem menos de 2 horas. Bem, então, o que interessa é que tem mais horas do que nós. Isso está mal. É. Eu acho que vou falar com o governo português. Acho que vou falar com o governo português para que nós adiantemos também um dia. Não é? Olha, eles, que até lhes agrada. Adiantar num dia em que, eles em que se tenha marcado uma greve qualquer e eles pegam e passam-se de à frente. Exato. Assim já não têm que aturar as greves e não sei o quê e tal. Eu acho que as greves são necessárias, mas eles não devem achar isso com certeza. Vamos então à nossa listinha, começar a nossa lista, não é? Nosso programa. Vamos lá, vamos lá. Ah, já começámos, mas estamos aqui na conversa. Que nos está a ser muito natalícia. já foi tempo. Já foi. Para Natal, mãe Natal, doentes, presentes. Ah, no outro dia que ouvi um miúdo perguntar-me o que era o duende e ele respondeu que era a pessoa que punha os presentes pela chaminé. Quer dizer, vamos cá pensar, é o Pai Natal ou é o duende que faz isso? Não, o duende é um moço. Pois, o duende é um moço de recado. Oh! Só ouvi respostas piores. Pronto. O que é um duende? Então, o duende, que eu saiba, segundo as histórias, é o ajudante de Pai Natal. Aquele homenzinho pequenino, vestido de verde, com as orelhas pontiagudas. Então também põe os presentes na chaminé. Não. Ele ajuda o Pai Natal é na fábrica dos presentes. Segundo a história. Segundo a lenda. Ah, a embrulhar e assim. E a pôr o nome dos meninos. Para o Pai Natal saber. A quem entregar. O Pai Natal vai sozinho com as reinas. Ah, senhor. Ah. Gosto disso. Oh. Quantos presentes é que eles terão que embrulhar por dia? Pois, é por isso que são muitos. Pois. Coitado do duende, deve trabalhar para umas 40 horas por dia. Mesmo assim, não sei se é suficiente. Pois. Eles podiam. Olha, vou tentar concorrer para ver se eles dão uma vaga de emprego. Para sequer arranjar trabalho. Na fábrica dos presentes. Aproveita e traga os dentes para casa. Como também a um menino perguntaram. E tu portaste-te bem para o Natal trazer-te presentes? E ele: eu portei. A professora é que me pôs de castigo várias vezes. Pronto. Ai, é bem. Claro. Para ele portou-se, pronto. A professora claro. É que lhe pôs castigo, então. Porque é má. Pois, acho bem. Pois é, isto é uma vida, não é? Então, como se quiser que nos para hoje, diz lá. Então, vamos lá. A nossa primeira com o Dean Martin, com Let It Snow. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Ok. Eu e as cantigas. Foi escrita e composta em 45. Teve vários covers. Um deles foi Frank Sinatra. Em 59, Dean Martin cantou esta música para o álbum A Winter Romance. Depois fez outra versão em 66 para o álbum de Dean Martin, Christmas Album. Dean Martin é um cantor, ator e comediante e estrela de TV. Era integrante da Rat Pack, um grupo de amigos formado por Frank Sinatra, pelo Sammy Davis Jr., pelo Peter Lawford e Joey Bishop, que realizavam algumas atividades artísticas em conjunto na década de 60. Ele é bastante reconhecido pela sua parceria com Jerry Lewis e tem 3 estrelas no Passeio da Fama. Ele não é aquela música do Sway? Não sei, eu conheço a música, mas não sei se é este cantor. Pois não sei, há aqui um Dean Martin que se escreve D-E-A-N. Exato. Então se calhar é. Olha que giro. Tá bem. A seguir vamos ter também famosa Celine Dion com Happy Christmas War Is Over. Esta música é do cantor e compositor John Lennon e da sua mulher Yoko Ono. Foi lançada em 71 como single do grupo Plastic Ono Band. Originalmente era uma canção de protesto sobre a guerra no Vietnã e tornou-se um famoso tema de Natal. Mas a versão original... A versão original contou ainda com a participação do Coral de Crianças de Harlem. Ainda tenho mais alguma coisa. Já sei. A Celine Dion, para falar um bocadinho da artista, surgiu como estrela teenager no mundo francófono na década de 80, depois do seu empresário e futuro marido, René Angéli, sim, hipotecar a sua casa para financiar o seu álbum, o seu primeiro disco. Esse era doente. Esta música pertence ao álbum These Are Special Times, da Celine Dion, de 98. E já não tenho mais nada. Desta música não tenho mais nada. Tá bom. Então vamos... Vamos à música, então. Vamos. Eu estava aqui a pensar se podia fazer aqui uma coisa. Ainda vou pensar. Eu acho que posso fazer. Acho que não tem mal nenhum. Sabes que eu estava a pensar uma coisa? Tu deixas-me para lá. Será que tu me autorizas Vais escolher também uma musiquinha de Natal. Falando dessas duas. Por mim. Ou seja, ouvirmos três. Por mim, só bem. É porque, não é por nada, mas é porque Celine Dion para mim é um ícone. Ela para mim é um ícone. Quando se fala de Natal, tem que se falar de Celine Dion. Eu pelo menos assim acho. Ah, então vamos lá ver. Eu estava aqui a ver se encontro o nome do álbum, porque isto foi assim algo de imprevisto. Bem, como é que, desculpa, corrijo-me, como é que se chama a música para eu verificar que não é a mesma? A música da Celine Dion, Happy Christmas, sim. War is Over. Mas também pode ser o Soul This Is Christmas. Pronto. Tens dois nomes, então, mas este pronto. É o original. Então não vou escolher nenhuma música, porque era mesmo esta que eu ia escolher. Agora que eu vi o nome da música que eu ia escolher, é que reparei que era exatamente o mesmo. Pronto. Tens dois nomes a música, mas este aqui é o nome original. Soul This Is Christmas. Exato. É uma música lindíssima esta. Esta música, sabes que... Não vai fazer. Mas esta música, quando eu ouço... Agora já não tanto, porque já estou num lugar que me deixa distante de tudo o que é anímico. Mas eu, quando estava noutra casa, onde eu vivia durante alguns anos, eu liguei-me de tal forma àquele espaço que eu era livre. Eu, se quisesse, podia rir, se quisesse, podia chorar. Estava toda à vontade. E esta música, ainda que de felicidade, me fazia-me chorar. É porque é bastante bonita. É, uma música bastante bonita. E a própria Celine Dion canta com uma ternura tão grande. Não sei. Acho que é inexplicável. Pois, esta música tem esta particularidade de ter o título Soul This Is Christmas, mas o título original dela é Happy Christmas, War Is Over and Parents. Uhum. Eu ao início tinha outro título, mas depois, à procura de informações, eu, Happy Christmas, não? Será que é mesmo? Como é que esta música começou por ser um hino num lado de guerra, não sei o quê? É, de protesto. Sobre a guerra do Vietnã e depois tornou-se uma de Natal. Está bem. Pois, mas a letra é a mesma, não é? Porque esta música é original dos Beatles. Aquilo que eu achei foi que o compositor foi o John Lennon, com a mulher, com a Yoko Ono. Pois. Porque este tema é do original dos Beatles. Eles têm esta... Eles gravaram esta melodia. Gravaram... Como é que se escreve Beatles? É com dois T's, não é? É, não. É só com T. B-E-A-T-L-E-A-S. Pronto, porque eu já não sei, agora não sei se... Ora, vamos lá ver assim a pressão, se é esta. Vamos lá ver. So this is Christmas. Exatamente. Reparaste no princípio? Uhum. Ora, vamos lá ver se houve aqui alguma coisa. So this is Christmas. Há aqui dois votos de Happy Christmas. Exatamente. Agora, o que eu não sei é se esta música... Ou seja, não sei se esta... Sabes que esta música também tem uma coisa muito bonita, que eu não sei se vou a tempo, porque eu tenho aqui o sistema um pouco lento. Mas vou tentar. Sabes que Ana Malhoa tinha uma música chamada... Então, bom Natal. E ela, eu por acaso gostava muito dessa música, porque ela depois o refrão dizia Hiroshima, não sei o quê, Sarajevo. Ah, sim. Pois, mas é que eu só... Só encontro Só encontro. Ah! Acho que vai tocar agora, deixa cá ver. Olha para ela. Você fez, o ano termina e nasce outra vez. Essa parece assim de malhoa, mas não é. Porque ela, quando gravou esta música, foi no tempo que ela apresentava o Super Bairaré. Exatamente. E ela gravou com as bailarinas do Bairaré, que cantaram também partes da música. Pois. esta segunda parecia aí de Malhoa. Não era de certeza que não era, porque na altura era na Malhoa. Nem sequer sonhava em ser mãe, quanto mais. Quer dizer, se calhar já sonhava, não sei. Mas não estava grávida de certeza. Nem sabia de quem é que ia estar, não é? Se é que algum dia ia estar. Pronto lá. Deu ao mundo a Índia Malhoa. Muito bem. Desde que depois não dê à luz uma Hiroshima Malhoa, sei lá. Agora sem querer. Foi sem querer, a sério. Ai ai. Tanta coisa. Que coisa natalícia. Tanta coisa assim, de logo despedir Hiroshima. Sei lá, qualquer coisa. Pronto, então vamos à música. Já uma Índia, pode dar uma chinesa. Sei lá, China Malhoa agora. Uma africana, já agora. Sei lá, Angola Malhoa. É. Tem que ser nome feminino, não pode ser, sei lá. Moçambique Malhoa fica assim um bocadinho estranho. Fica. Mais Angola Malhoa, gosto mais que. Acho Americana que... Malhoa. Sim. Também acho que sim. Aqui a pensar. Não interessa. Bom. Mas o nome que era capaz de surgir era Burkina Malhoa. Oh! Na Burkina Faso. Exato. Burkina Malhoa. Acho que uma sim. Suíça Malhoa. Também acho que sim. Não, mas eu, quando for grande, se me chegar a casar com alguma Malhoa, entretanto, vou chamar Burkina Malhoa. Pobrezinha. Isto é pior do que um nome que eu vi de um homem que era Onésimo Teutónio. Onésimo Teutónio de Almeida, pronto, ok. Almeida, ao menos tinha um nome normal. Agora, Onésimo Teutónio é assim, um nome tipo a imaginar a mãe: Onésimo Teutónio, vai à mãe. Não, era mais, anda cá, meu desgraçado. nem o nome se aproveita, coitadinho. Pois, tá bem. Até podíamos ir para os nomes, mas eu hoje tive indicação de como estamos em época natalícia. É melhor. Portanto, podemos dar assim indicações presentes, não é? Exatamente. E pronto, é assim. Pronto. Vamos lá então ouvir estas duas musiquinhas, o Dean Martin com Let It Snow. E Celine Dion com Happy Christmas, War is Over. E nós já voltamos. Exatamente, já voltamos. Até já. Até já. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. This is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have. The near and the dear ones, the old and the young, a very merry Christmas and a happy new year. Estamos de volta, auditório. Estamos de volta, ouvintes, ou 30, ou 40, ou seja lá que idade tenha. Seja bem-vindo também a este programa especialmente dedicado ao Natal. À la Navidade. Exatamente. E podemos aqui fazer assim uma sugestão, ou sugestões de presentes de última hora. Bem, não é preciso gastarem dinheiro, não comecem com está a crise, não podemos gastar muito dinheiro. Não, aliás, não é necessário gastarem assim muito dinheiro, porque se vocês serem afáveis com os familiares, um abraço, qualquer coisa que sejam vocês a fazer, por exemplo, com alguma coisa que tenham em casa, afinal é uma simples lembrança. O Natal não é sinónimo de presentes. Também podem ser solidários com quem quiserem ajudar o próximo, sempre fica bem, não só nesta altura, mas durante todo o ano. Mas parece que as pessoas lembram-se mais de ajudar nestas alturas. O que não me entra muito na cabeça, mas isso é uma opinião minha. Então, vá lá, sejam solidários e ajudem-se uns aos outros. Eu vou dar duas sugestões. A primeira é, se vocês têm aqui daquelas caixas de cereais, nem pretendem de deitarem fora, recortem e façam um coração e entreguem à pessoa que mais gosta, por exemplo. Exatamente. Não é? Só custa o preço dos cereais, mas como já os compraram, não custa nada, não custa mais por causa disso. Ou ainda também tenho uma outra sugestão para quem tem um bocadinho mais de possibilidades, não é preciso tanto dinheiro, basta ter um bocadinho mais, pá, pronto. Airbus está a fazer uma promoção no compra de um avião, aliás, na compra de dois aviões, traz outro com 60% de desconto. Portanto, também é uma possibilidade, não é? Se tem uma finança mais numerosa, não é? Para os putos andarem a jogar um bocadinho também, não é? Compra um avião para eles, então é assim, na compra de dois aviões, trazem um terceiro avião com 70% de desconto, hein? Isto não é o caso, não é todo o tempo. Sim. E outra sugestão que posso dar, também barata, por exemplo, se tiverem jeitinho para artes manuais, podem fazer um arranjo de Natal com coisas que encontram nas matas, pinhas, gravetos, bocadinhos de arbusto, folhas que estejam caídas das árvores, e fazerem, comprarem umas bolas, uma lata que não é assim tão cara, daquela de spray de neve ou dourada ou prateada, fazer ali um arranjo e oferecerem à pessoa que gostam. Também é bonito. Sim, sim. E não gastam muito dinheiro. Também há os portáteis a 300€, que não custam muito, são desses mais baratos. E vocês podem, sei lá, os miúdos, qual é que é o miúdo de 3 anos que não tem um portátil hoje? Até parece mal um portátil. Smartphone, uma coisa, sei lá, desse género. Oh. Há algumas que já custam 150€, barato, não é? E para os miúdos de 3 anos então, é bem, mas a calhar, para já se começarem a familiarizar com os computadores e essas coisas. Exato, porque coitadinhos, se não tiverem um, ui, ui. É uma tragédia. Eu até já pensei em falar com o nosso Primeiro-Ministro e propor-lhe que haja, ou seja, uma nova lei, que é as mães, quando dão à luz, já têm que trazer, ou seja, nem que seja um telemóvel com câmera fotográfica, mas já têm que trazer alguma coisa incluída para o bebê. Não, porque senão é uma chatice. Quer dizer, só dinheiro que não se tem que gastar. Não. Eu acho que era pessoal fazer assim. Já se nascia com um telemóvel incluído, ou com um smartphone. Só. Porque assim de género. Acho que estava mais jeito. Agora estar a comprar e tudo mais, e perder tempo a escolher. Não, vai o modelo que for. Não. Mas pronto, é a minha sugestão. Ou também um automóvel. Também dá. Mas achei que o automóvel é um bocadinho mais complicado. Mas depois, sei lá, quantos minutos fizerem 5 anos, compra-se desses carros. Ah, como é que passou agora? Não sei se tu ouviste do miúdo, o que é que um miúdo de 13 anos fez. Fugiu de casa com a cara do pai. Sim, mas soubeste do bilhete que ele deixou? Não. E até que não soube. Não. Ele deixou um bilhete em casa a dizer: vou partir, vou governar a minha vida. Oh! Uau! Governou muito a vida. Chegou ao campo da agonia e estourou os pneus. Pronto. Bem, ao menos olha, agora o pai é que tem que governar a vida para pagar os pneus do carro. É, para pagar os pneus do carro e para pagar. Pois. Sei. Bem, mas ao menos 11 km ele guiou sem bater em ninguém. Já não é mal. Pois é, daquelas coisas. Ah, se calhar o miúdo. Se calhar o miúdo sabia bem o que é que estava a fazer. Não bem como um. Pronto, teve o azar dos lados dos pneus, mas se calhar ele tinha uma noção do que é que queria fazer, não é? Pois. Porque repara, 11 km. Bem, 11 km por um lado, 11 km. Porque isso que é para dar início é em Lisboa, não é? Não. Onde é que isso é? Foi. Acho que a Moreira e ele guiou até Viana do Castelo. É, pronto, foi. Ah. Se onde ele morava até Viana é só 11 km. Pois, é 11 km sem ter ninguém que te achasse no mínimo curioso. Exato. Ou estranho ver um. Na Estrada Nacional, ainda por cima. Um miúdo a conduzir. Pois, ou seja, sem policiamento, pelos vistos. Ou o miúdo era muito alto, daqueles pois. Que não parecem que têm 11 anos. Ou então estavam todos muito distraídos, ou se calhar encantados também. Pois. Olha que giro! O Pai Natal! Será que o Rodolfo. Será que é o Rodolfo que está a conduzir? Será o Rodolfo? Agora virou muito triste, não sei. Bem, também. É assim. Houve uma vez de uma entrevista de um casal que era camionista e de vez em quando o garoto, desde os 5 anos, agora o garoto tinha 9, conduzia o caminhão do pai. É mais perigoso porque um garoto de 5 anos para chegar aos pedais e para conseguir ver é mais perigoso num caminhão. Mas chegou a acontecer. O garoto disse e o próprio pai também confirmou. Mas sabes que há um caso ainda mais que foi ainda mais notícia há uns anos. Foi um miúdo de 11 anos e uma miúda de 9 que pilotaram o avião do pai. Altos. Ou seja, um avião da uma companhia russa que ia com 300 pessoas. Aí. E o. Sim. E os miúdos. Guiaram o avião. Pronto, ok, é certo. Perderam o controle do avião, caíram na Sibéria e não houve sobreviventes. Mas guiaram por algum tempo. Sério, estou a falar a sério. Estou a falar a sério. Foi daquelas coisas que. Pronto, acho que aconteceu das pessoas o avião. Sei que eu ia cheio e basicamente morreu toda a gente. Não houve sobreviventes. Pronto. Mas quando eles ouviram as gravações da caixa de voz, como é que se chama essa coisa? Da caixa negra, ficaram abismados quando perceberam quem é que estava ao volante. É completo. Ao volante, aos comandos. Primeiro foi a irmã, de 9 anos, que guiou, digamos assim, muito bem, não é? Anda para lá brincar, não sei quando, não sei o quê. E o filho, de 11 anos, mais sabido, não é? Mais mexido, não sei quando, não sei. Aquilo supostamente estaria no controle automático, só que ele, ao girar o avião, basicamente desligou o piloto automático. Pois. Ora, desligou o piloto automático e o piloto automático não repôs a rota. Não repôs a rota, começou a girar, a girar, a girar, a girar. Quando o miúdo se quis sair, já não podia, porque o corpo dele pesava muito mais daquilo que era suposto por causa da gravidade, não é? O pai não conseguiu chegar aos comandos e que eu toda a gente. E não houve sobreviver. Olha do que é que nós estamos a falar num programa especial Natal. Será possível? É para as pessoas terem cuidado na estrada? Pois. Mas uma, não. Exato. Se nada, ou às vezes não nos vai querer um avião em si, mas é lá. Nesta época há sempre muitos acidentes, porque bebem, depois vão pegar no volante. Portanto, se beberem, outra vez a mesma lenda, se beberem, não conduzem. E se vão conduzir, não bebam. Ou então, se querem beber, tenham sempre um amigo que não beba, que é para vos levar a casa. Pois. Mas vamos cá falar assim dos jingle bells todos e por aí fora, assim, coisas de Natal. Alguém que se pode falar assim de Natal? Acho que eu tenho um filme muito giro. Não tenho, agora já não tenho. Eu tinha 5 cassetes em VHS. Que era um filme do Jornal Notícias. Que era. Como é que era? Era o. Senhor Scrooge. Ah! Espírito de Natal. Exato. Já ouvi duas vezes. Esse filme eu gostei porque ele teve a tradução para português, mas era um filme muito realista, ou seja, apesar de tudo era um filme muito realista, eu gostava muito daquele filme. Tenho mesmo pena de que entretanto não... Mas sim, era um filme muito interessante. O ano passado acho que deu na televisão. Pois, só que eu nunca mais vi aquela versão. Pois... Mas por acaso é um filme muito bom em termos de mensagem, que transmite uma mensagem muito boa. Isso é. É para quem for inteligente, para quem siga apenas pela mensagem de Natal não transmite nada. Exato. É porque a ideia é aquilo que tu fazes do presente influencia o teu futuro. E aquilo que fizeste no teu passado influencia agora o teu presente. É. Ou seja. E influenciar o futuro também. E embora se possa... Bem, epa, se tu continuas assim, vais acabar desta e daquela forma, tu ainda o podes mudar. É. Não é? Aliás, o próprio Scrooge reconhece. Não, eu não morri. Eu posso, eu não estou, eu não, naquilo não sou eu, não sei o quê. Eu posso mudar. Será que eu posso mudar? Fala comigo. Porque tu... Mas aquilo é curioso, porque aquela voz... aquilo começa com uma voz... portanto, é um senhor já de uma certa idade. O senhor Scrooge. É o senhor já de uma certa idade. E basicamente lá lhe aparece o amigo, o Marley, não sei o quê. Que realmente é uma coisa interessantíssima. Eu gosto muito, eu acho aquilo é uma coisa interessantíssima. E francamente eu fico. Pronto, não sei. Acho que é giro. Agora, pronto, vamos lá ver. A mensagem que se ela é entendida só consoante as conveniências natalícias, não serve nada. Não. Só é mesmo essa parte de que o que fomos no passado influencia o nosso presente e se nós continuarmos assim o nosso futuro... E não nos esquecermos sempre de sermos solidários com os outros. É. Mas durante o ano inteiro, não só no Natal. Exatamente, por isso é que eu disse. Porque há aquela família muito pobre, a família do empregado dele, do Sr. Scrooge, em que ele basicamente não come, não tem nada assim de comer. Acho que é a pequena que morre, entretanto. Ou pequena, já não me recordo. Sei que é... Ou seja, é toda uma... É uma história lindíssima. É uma história lindíssima. Espírito Natal é um... Aconselhamos a que procurem e vejam o filme. Eu gostava, era do princípio. Porque havia uma versão brasileira que eu também tinha. Então a versão brasileira começava com versão brasileira Herbert Richard. Era. Mas aquela. Ai não, isso era na Bela e o Monstro. Começava com versão brasileira Herbert Richard. E havia muitos filmes assim, Super-Homem, muitos desenhos animados que eu tinha. Sabes que eu inventei o primeiro canal de desenhos animados de expressão portuguesa? O canal Panda surgiu em 98. Mas eu, em 97, já tinha o meu próprio canal de televisão. Ah, não tinha nada, foi em 99, também esquece. Pronto, mas tinha em 99 o meu canal de desenhos animados. Tá bem, pois, tá bem. Estava a dizer que era 97, não, foi 99. Quer dizer, sabes que eu tinha uns desenhos muito engraçados para aprender inglês? Que era... Havia uma música metida que era. Porque I A E O U I love you. U O I A E You love me. Bem, eu sinto de desenhos animados. O que é que eu via? Em pequeno era os Smurfs. Adorava ver os Smurfs. Não sei porquê. Mas pronto. E tu és do tempo de um ex-libris. Digo, eu acho que és do tempo de um ex-libris. O Topo Gigi. Ah, eu tive o Topo Gigi. Eu tinha um plus que era o meu Topo Gigi. Dei cabo dele, quer dizer. Ele ainda está inteiro. Ainda o tenho. Mas não tenho uma orelha. Não tenho rabo e acho que não tenho olho. Mas supostamente o resto está inteiro. Pronto. Mas eu andava com ele para trás e para diante, com o Topo Gigi. E eu via sempre os programas, até a Gala dos Pequenos Cantores, aquela gala italiana, o programa italiano. Sim. Que ele aparecia e eu vibrava com isso, ele ali a dançar e a cantar e não sei o quê. Pronto. Ok. Há uma cantora. Eu nunca mais me esqueço desse episódio. Eu adorava de encontrar isso na Gala dos Pequenos Cantores. Uma portuguesa chamada Sara Peixoto, que ganhou, eu acho que ela chegou a ganhar esse. Eu adorava, eu fiquei fixado na pequena, também era pequena. E pronto, e era a Gala dos Pequenos Cantores que dava, era essa. Depois para o Natal dava sempre o Bravo Bravíssimo. Era. Esse concurso italiano que agora também nunca mais. Mas é engraçado porque estas tradições na Itália mantêm-se muito. Aqui não, é aqui é a Casa dos Segredos. É. Agora já voltou outra vez, deu no Canal 1 neste ano com a gala dos cantores da Figueira da Foz. Já voltou outra vez? Em que vão vários de vários países. Este ano já deu outra vez. Também foram lá chineses. Quer dizer, eles moram cá em Portugal, nasceram cá, mas vão representar os seus países, ou China, ou Macau, ou Sérvia, e vão cantar na língua, coitadinhos. Na língua do país. Uhum. Mas pronto, foi giro. Agora estava a fazer aqui uma experiência. Eu também gostava muito de ver o Tom Sawyer naquela altura do. Ah! Na, Tom Sawyer. É. E depois os três mosconteiros. Não eram os mosconteiros. Ah, mas é que eu lembro de ver na RTP. Os Três Mosqueteiros. Pois sim, eu também. Que dava de manhã. Isto foi bem em 88, 89. Eu tinha pai 2 anos ou 3. Eu lembro de ver isso. Sabes que é uma coisa muito engraçada, porque eu tenho memórias desde quando tinha 2 anos. Muitas memórias. Eu lembro-me, por exemplo, de ver um Inspector Gadget. De ver... Olha, até me lembro de uma coisa. O Tintim também. Tintim não me lembro. Não era assim muito. Não era assim muito fã. Não gostava. Mas. Então havia uns desenhos que eram os duendes, que agora não me lembro o nome deles. Que eram uns duendes que viviam nos cogumelos. Mas não me lembro o nome dos desenhos animados. Sei que eram uns duendes. Ou uns anões, uma coisa assim parecida. Com um chapéu vermelho. Mas não sei. Se agora não me lembro. Aquilo que eu sei é. Pronto, é. Essas músicas, é esses desenhos que eu vi. Aliás, eu lembro de várias coisas, mas eu lembro, percebes? Eu lembro-me muito bem destes. Eu tenho mesmo muitas recordações. Tanto que eu lembro-me ainda hoje, me lembro nitidamente como é que era a minha casa de como é que era a minha casa, portanto, como é que é de explicar, como é que era a minha casa onde eu vivia até aos meus 5 anos. Lembro-me perfeitamente como é que ela era. Tinha imensas recordações, sei lá, dos desenhos animados. Lembro-me que a RTP tinha um som de intervalo que era... Ah, também havia a Pantera Cor-de-Rosa, é verdade. E o Pica-Pau também. Havia o... Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, e havia aquele... Pau Amarelo. Tinha aquele riso muito estridente. Então, eu só me lembro da... Só me lembro da música de entrada. Depois lembro-me de ver o Pantanal. Eu lembro depois de algumas novelas. Era o Pantanal, era a Cananga do Japão. Exato. Era a Pedra sobre Pedra. Mas essa já foi um bocadinho mais tarde. Já, Pedra sobre Pedra foi um bocadinho mais tarde. Foi. Pai 94, por aí. Uhum. Mas eu lembro dessas novelas do Pantanal. Eu tinha uma consola de jogos tão gira. Eu gostava de jogar aquilo. Oh, então, disse que eu tenho muitas recordações dessa consola de jogos. Tenho muitas recordações. Eu disse que não dá para explicar. Tenho mesmo muitíssimas recordações dessa. Muitas recordações e alongarmos a parte. Sem sairmos daqui. Pois, é verdade. Vamos às próximas duas músicas. Ah, e depois é que vamos às informações, certo? É. Na próxima intervenção. Então, vamos então iniciar com o Zwan, com Last Christmas. E não consigo. Exatamente. Estás a ver como cantas? É uma música do álbum The Edge of Heaven, de 84. É um cover, ou melhor, peraí. Ah, há um cover, há vários covers que eu chamo-se que eu tive. Um deles é de Natal de Crazy Frog, sim. Ah, sim. Lançado em 2006 para o álbum Crazy Frog Presents More Crazy Hits Ultimate Edition, pronto. Também cantora e atriz Ashley Tisdale também fez uma versão que foi lançada em 2006, sendo depois relançada no Natal de 2007 pelo iTunes e lançado novamente no álbum Disney's Holiday no Natal de 2008. Cascada também fez um cover desta música em 2007 e também Hilary Duff no álbum dela Santa Claus Land em 2002. E está tudo esta música. Eu estava aqui a ver se encontrava uma, porque havia uma cantora alemã que eu até separei separei a música. Eu gostava muito desta música, desta versão. Mas tem a ver com esta música também? É esta versão, é esta música. Ah, ok. Então ainda não passo para a próxima. Passa enquanto eu procuro. Passo? Ok. Então, para terminarmos esta parte, temos Bruce Springsteen com Santa Claus is Coming to Town. Primeiro cantada por Eddie Cantor no seu programa de rádio em 34. Eita, é uma canção tradicional nesta época e tem sido interpretada por diversos artistas. Em 70, os Haken Bass produziram um especial para a televisão com uma hora de duração baseada nesta canção, com o narrador Fred Astaire contando a história original do Pai Natal. Há vários artistas de tal que interpretaram esta música, entre eles os Aerosmith. Para mim foi uma surpresa. Não estou a ver os Aerosmith a cantar esta música, mas ok. All for One, Alice Cooper, também não estou a ver ela cantar isto. O Chris Isaak, Stevie Nicks e também eu conheci esta versão da Mariah Carey, por acaso, conhecia, entre outros. Não tirei aqui os nomes todos, porque senão é uma lista infindável. Mas estes dois eu fiquei tipo Alice Cooper a cantar Santa Claus is Coming to Town. Aerosmith a cantar isto. Ok. É um bocadinho estranho. Não é difícil. Também foi estranho eu encontrar esta versão do Bruce Springsteen, por acaso. Eu nem pensei que ele cantasse músicas de Natal, mas pelo visto teve esta versão, que por acaso até está engraçada, porque ele farta-se de rir no meio da música. Acho que estão a fazer-o rir, não sei. Mas ele ri-se bastante no meio. Mas pronto, está uma música engraçada. E não tenho mais nada desta música. Eu estava aqui a fazer uma surpresa, mas não tenho. Não tenho. Não encontro esta música. Isto não é dizer assumir, de certeza. Não. Ora, a Hilary Duff também fez. Ah, a Hilary Duff também fez a versão disto. Mas podia aparecer aqui já agora, só por causa das coisas. Podia aparecer aqui a. Não é? A musiquinha da versão do Zero Smith. Podia, não é? Ou a Alice Cooper. É que não imagino mesmo eles a cantarem músicas de Natal. Como é que se escreve Cooper? É com dois O's. Sim, sim, mas é com capa? Não, com o secão. E Alice é assim, normal? Alice. É Alice normal. É Alice normal. Porque a Alice é normal. ANTACLAWS. Santa Claus. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Isso, esta versão está tão gira. Isto era suposto ser uma melodia de Natal. Não, um tema de heavy metal. Não. Isto parece tipo uma versão terrorífica. Natal do terror. Que fixe. Eu não sei se estou a escrever bem Aerosmith. Ora, Aero, normal, não é? Sim, Aero. S-M. Sim. I. T-H. Sim. Pois está bem. Tudo pegado. Pois. Mas esta versão do Alice Cooper está assustadoramente bela. Ou talvez não. Talvez não tão bela. Na realidade talvez seja. A intenção é ser diferente. Poder, se não tivesse gravado também não se perdia. Ora, Smith. É que eu não estava a procurar no YouTube. Se calhar no YouTube até isso já existe e eu, coitadinho, estou aqui a procurar noutra fonte que não é aquela que... Ah, já percebi porque é que não aparecia. Não aparecia porque não é, não são os Aerosmith, é o Steven Tyler. Agora, não vou conseguir por isso tocar, mas ainda assim vou tentar mais uma vez para conseguir colocar aqui esta versão do Steven Tyler, esperando que aqui a máquina se porte bem. Agora vamos ver se consigo por aqui a versão. A ver se isto vai tocar ou não vai tocar. Se não disser primeiro, vocês descobrem aqui o Little Decret. Like to meet the head honcho. But he doesn't have much time. He has to be at a meeting in Korea in 3.5 hours. I heard what you did for Navi. Righteous. Santa just said righteous. Well, I was glad to help. Espera ser bom filho qualquer. Why into Easter Bunny? You're too skinny to be Santa. Hey, I'm working on it. Well, you may be too skinny, but you sure look old enough. Hey. If you're Santa, prove it. Yeah, prove it. Take a hike, you little... No, Santa. All right, I'll prove it, but only because I like showing off. And now, ladies and gentlemen, the next quote, Rock and Roll Christmas by Lizzie McGuire. What? No! My float is a hunk of chicken wire in a box. I didn't get to finish it. Somebody did. And I think I know who it was. I think you do know, Lizzie. No. Ah, eh. É o Steven Talheres. Gosto mais da versão do Alice Cooper. Desculpa, também eu. Deixa ver se há aqui alguma versão de estúdio. Porque se houver alguma versão de estúdio que aparece ser melhorzinha, mas acho que não é versão de estúdio. Acho que isto são mesmo. Pai, não. Isto são mesmo para a paródia. Não há, não há aqui nenhuma versão de estúdio. Que é uma pena, porque. Não é? Já que a música foi destruída pelo Alice Cooper, porque não destruída pelo Eros, pelo Steven Tyler? Não, não tem, desisto. Tudo o que há aqui não tem nada a ver com a versão, só versões ao vivo. Assim. Pronto. Mas adorei a versão Alice Cooper. Em falar em versões, nós... Há aquela lista que nós não... Eu vou aproveitá-la de outra altura, mas vou aproveitá-la. Sim, a nossa lista terrorífica. Ah, olha, podes acrescentar esta música. Oh, tudinha. Não é assim tão terrífica. Bem, se quisermos tipo pôr uns miúdos a deixar de acreditar no Pai Natal, pode ser. Sim. É uma boa terapia, também acho que sim. Bem, o que vai ajudar é que os pais assim não precisam de gastar dinheiro em disfarces, mas... Exato. Ou que tenham que deixar crescer a barba durante 3 ou 4 meses ou 5, que é para depois dizerem ao filho, ah, vês, filho, esta e barba engordar. Não foi Natal, e não é... E porque... também, não te esqueças, a barriga. Ah, mas isso engordar é fácil, não é preciso. Basta salar, sempre, engordar. Só com um bocadinho mais e fazer um bocadinho menos isso e está feito. Já isso de engordar é fácil. Pronto, está bem. Vamos à música então? Vamos então. Ouvir o Swamp com Last Christmas e Bruce Springsteen com Santa Claus is Coming to Town. Até já. Tchau, tchau. Bye.

sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. You better be good for goodness sake. You better watch out. You better not try. Estamos de volta, ouvintes, depois destas duas musiquinhas, a última Santa Claus is Coming to Town, do Bruce Springsteen, e a versão anterior, e aliás a música anterior, Last Christmas, dos Wham, a banda da qual fez parte George Michael, aliás, é o vocalista desta banda. Eu estou a fazer isto tão mais sério, não é para ser mauzinho, é só mesmo porque agora passamos a uma parte também mais séria, que tem a ver com as informações respeitantes à nossa programação, e vamos por partes. Começamos pelas que nós já aqui falamos delas, dias 24 e 25, mas é que eu na altura fiz aqui uma, não sei o que é que me deu na altura para trocar coisas, é porque vamos lá ver, expliquemos que dia 24 é uma terça e dia 25 é uma quarta e não o quarto e quinta como eu aqui dizia. Portanto, recapitulando, hoje à noite há mais uma edição de Natal do Caipira Internacional. Temos também no próximo dia 24, ou seja, terça-feira, depois da manhã, uma edição só com músicas de Natal. E claro, por consequência, no dia 24 não há António Neves Show, nem no dia 25. Nem no dia 31, nem no dia 1 de janeiro. Não há nestes dias, ou seja, terça e quarta, o António Neves Show, nem o Happy Nation, nem o Nota 7. E depois temos aqui as informações que não há nas voltas do Globo, nem tampouco António Neves Informação. Aliás, António Nova Informação, nós repensamos um bocadinho as coisas. Em princípio, ainda ficará por saber se vai ou não haver. É algo que vamos decidir terça-feira, porque realmente o espaço informativo é importante, seja ele em que altura for, e talvez aqui o programa vá mesmo para o ar. Mas nas voltas do Globo, não. Dia 24 e dia 31 de dezembro, ou seja, nas próximas terças-feiras, não vai haver. E deixo-me também dizer que... Eu tenho aqui mais informações para os nossos ouvintes, estou aqui porque tenho colocadas em sítios diferentes. Ora bem, não vai haver no dia 24 e apenas no dia, aliás, no dia 25 e apenas e só no dia 25, não vai haver agora, não. Aliás, eu estou aqui a tocar as coisas. Exatamente, dia 25 e dia 1. Sim, está mais correto. Dia 25 e dia 1. Dia 25 de dezembro, dia 1 de janeiro, não há agora não. Isto na Antena Best. E também não vai haver dias 24 e 25 e dias 31 de dezembro e 1 de janeiro o programa Livre Trânsito. Portanto, esta semana vão apenas haver 3 edições e na próxima semana apenas outras 3 edições. Estes programas são diários e portanto também não vão então ao ar, por assim dizer, não é? Entretanto, nós vamos ter aqui no dia 31 de dezembro, vamos ter às 10 da manhã a apresentação das 10, aliás, das 12 mais, das 12 músicas mais vendidas, ou seja, as 12 músicas mais cotadas. Portanto, um programa que é feito pela parceria, pelo sucesso no rádio, com a apresentação de Fernando Medeiros, que vai trazer então as 12 mais do ano 2013. Vai ser uma passagem singela, até porque nós estamos a preparar um especial dia 4 de janeiro. E como vocês já disseram, dia 4 de janeiro é que vai ser um aniversário diferente de tudo aquilo que fizemos até hoje. Ou seja, em vez de termos um dia normal e um outro momento dedicado aos 3 anos, aos 10 anos, nos 10 anos foi diferente. Fizemos um ano, já não sei o que é que fizemos num ano. Nos 10 anos inauguramos uma página, nos 3 anos lançamos uma... Não, nos 3 anos foi com a direção e tal. Agora nos 4 anos vamos fazer algo diferente. Vamos dedicar um dia inteiro ao nosso aniversário no Canal 1, com uma programação bem a condizer. Mas entretanto, eu quero deixar aos ouvintes o seguinte alerta. Na próxima semana, no mesmo 3 em ponto, vamos ter, e eu gostava muito que vocês estivessem presentes nesta edição, porque vamos ter, vamos comunicar, claro que esta comunicação depois será feita por escrito, mas será feita em primeira mão no 3 em ponto, vamos comunicar no próximo dia 29 as novidades que vão ocorrer na nossa programação. Não são muitas, é certo, mas vão ser algumas. Eu gostava mesmo muito de contar com a vossa presença, porque são programas que pretendem fortalecer a nossa grelha. E por fim, eu nem fiz referência a isto, já fui fazendo referência, aliás, essa informação está na página. E uma hora e meia depois vou-vos deixar a seguinte informação. A partir desta segunda-feira, à meia-noite, vai estar disponível uma nova... É o nosso presente para os nossos ouvintes. É uma surpresa. E a surpresa vou revelá-la agora. Então vamos fazer o seguinte. A partir desta segunda-feira, os ouvintes vão ter marcadores disponíveis no site. O que é que eu quero dizer com isto? A partir das 0 horas de hoje, vai estar disponível um novo link no menu, um novo botão no menu, chamado tag, Ver Programação em Tags. Ou seja, em marcas. E basicamente quando os ouvintes entram nesta área, tem, por exemplo, música romântica, música calma, ou português, espanhol, francês, e vão ter à vossa disposição, ou seja, aquilo que era suposto ser implementado em maio como motor de pesquisa, falharam. Mas nós deitaram abaixo e nós conseguimos trazer aqui, ainda que de uma forma muito mais artesanal, conseguimos trazer aqui estas tags. Elas já estavam a ser feitas internamente, são agora colocadas ao público. Portanto, quem quiser muito facilmente pesquisa, eu acho que vão a localizar, acho que também dá a não localizar todos os browsers, sei lá, o Firefox, o Chrome, o Internet Explorer tem seguramente um localizar. E se escreverem, por exemplo, sei lá, romântica, vão parar diretamente à tag música romântica. Ou seja, não tem que estar a deixar na lista, a ver se tem, se não tem, não sei quanto. Agora, claro, se escreverem sem acento, vai dizer que não existe, é certo. Mas isso também ia acontecer se escrevessem sem acento na... Aliás, se escrevessem com acento, nós tínhamos aí um problema com o motor de pesquisa. Enfim, bom, o que interessa mesmo é isto. É possível... A partir desta segunda-feira é possível pesquisar por tags dentro do próprio site. Essas informações já estão a ser colocadas aqui. Elas ainda não estão disponíveis ao público, mas já estão a ser colocadas aqui. Agora, claro, vão sendo colocadas a seu tempo, vão sendo colocados os programas, a informação sobre os programas vai começar a ser colocada, né? já vai estar, ou seja, quando os ouvintes encontrarem estas páginas, já vão estar disponíveis, se não estou em erro, 30 programas. Ou seja, já há 30 programas catalogados. E de dia em dia vão ser colocados mais 5 programas. E depois também tenho uma curiosidade. Vamos imaginar que os ouvintes vão à página do programa. Não é? Vão à página do programa. Sei lá, 3 em ponto. Ele aqui ainda não está categorizado. Ou melhor, ele está categorizado, mas ainda não vai estar disponível porque está colocado segundo ao domingo e o 3 em ponto ainda não estará nessa altura. Mas, por exemplo, quando estiver, os ouvintes vão à página do 3 em ponto e vão encontrar, para além do programa, periodicidade, produção, locução, ver a página do locutor, não sei o quê, vão encontrar no fim de tudo isso uma coisa que diz tags, cultura nacional, informação, música variada, português. E cada tag destas tem um link. Se vocês clicarem no link português, vão parar à tag português, onde estão listados todos os programas, todos os programas falados em português. Se clicarem no link cultura nacional, vão parar a todas as tags, a todos os programas com a tag cultura nacional e por aí adiante. Portanto, a partir desta segunda-feira vão ter a possibilidade de pesquisar por tags, por marcadores, vão ter a oportunidade de pesquisar. Talvez o texto tenha uma outra indicação, que será não por tags, mas por categorias, não é? Que será algo mais facilmente entendível por parte das pessoas que não estão tão familiarizadas com isto dos blogs. Talvez ver programas por categoria seja mais acessível. De todas formas, o efeito é este. Entram nesta área das categorias e têm aqui, são muitas, nem todas têm tags, nem todas têm programas, mas a maior parte tem, e é esse que interessa, é que a maior parte tenha. Outras são resultado, porque já antes houveram, nenhuma tag foi criada só por acaso. Todas as categorias foram criadas por algum propósito. Nós já tivemos programas, por exemplo, relacionados com audiolivros, fica a informação de que vamos voltar a ter. Diziam então que já tivemos programas relacionados com audiolivros e, portanto, temos aqui coisas muito interessantes que eu gostava mesmo de partilhar com vocês e convidá-los então a visitar, por um lado, visitarem esta página, ou seja, o menu, assim que entram, quer no canal 1, quer no canal 2, que aliás, quer no canal 2, quer no canal 1, quer na Antena Best, têm automaticamente no menu, têm o botão ver programação por categorias ou em categorias. E isto é automático. E automaticamente também vão ser, como é que eu posso dizer, redirecionados, vão ser levados, vão ser, enfim, pronto, vão ser transportados, como vocês querem, para esta, vão ser redirecionados, é a melhor informação, vão ser redirecionados para esta área da nossa página. E a cada dia ela vai sendo melhorada, com mais programas listados, com mais informações. Vale a pena, fica o convite. E depois também esta informação de que na próxima semana vamos dar a conhecer em primeira mão novidades da nossa programação. Não serão muitas, serão ligeiras, serão ligeiros ajustes, mas vão acontecer. Vamos falar sobre eles na próxima semana. É isto. Tim, tim, tim, tim. A informação terminou. Pronto. Fica também o convite para mim a visitar a página. É pena que isto não tenha aqui ainda o nosso 3 em ponto. Lá haverá de ter. Mas já agora o nosso 3 em ponto já não demos o e-mail há muito tempo. Não é? Já não dizemos o nosso. Sabes como recebemos tantos e-mails, já estamos certos que as pessoas sabem. Pois. Olá, então, não sou mailzinho. Ora, o 3 em ponto arroba radioantenaweb.info, se não me engano. Muito bem, muito bem. Se não me engano, não é para escrever. Exatamente. E mais música. Vamos então. começar esta parte com Bobby Helms com Jingle Bell Rock, ou seja, eu prefiro Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Pronto, ok. Estou mais para isto. Do álbum Pits de 57. Uhum. O cover mais notável desta música foi do grupo Bill Haley and His Comets, por ter sido interceptada pela gravadora. O single foi só liberado quase 30 anos depois, nos anos 90. O cantor é... Sei nada, ou seja, mas... o Bobby Helms é conhecido por cantar country e jazz. Eu por acaso não o conhecia. E o single foi regravado pelo cantor no seu álbum Cap de 63. E depois novamente em 67 no álbum Little Darling. E está tudo. Uhum. E outra música? A última música nesta parte é da suavemente conhecida Mariah Carey com All I Want for Christmas Is You, do álbum Merry Christmas de 94. Esta canção foi regravada por muitos artistas, como John Mayer, Shania Twain, o elenco do Glee, Samantha Mumba. E bandas como My Chemical Romance, Big Time Rush e pelas cantoras The Cheetah Girls, Miley Cyrus, e também pelo cantor Justin Bieber. Estes dois eu não sabia. Foi cantada por Olivia Olson no filme Love Actuality em 2003. Inclusive esta música foi regravada no ano passado pela Mariah Carey com o Justin Bieber. Ah, pronto, ok, é verdade. Em falar de Justin Bieber, ouviste dizer que ele ia se reformar da música? A sério? Aham. Ou seja, aos 19 anos ele quer se afastar do mundo da música. Está a ficar farto. Tirar umas férias, por assim dizer. É, pois, porque eles voltam. Eles voltam. Têm que voltar, eles não vivem sem este. Pronto. Mas. Faz bem. Faz bem. E só faz mal numa coisa. Em ter que se reformar da música. Ele não deveria ter começado, mas... Pois. Estou a dizer, ora bem... Justin Bieber... Para ler aqui enquanto a gente escuta as musiquinhas. Vão lá as músicas, então daqui a pouquinho voltamos para as despedidas do nosso programa. E uma surprise. Vamos à música então? Vamos à música? Para a parte chama Terra. Terra chama Adriana. Creio que a Adriana não está aqui. Ok. Ah, consegues-me ouvir? Consigo. Pronto, estava-te a perguntar, vamos à música? Sim, vamos. Estava completamente perdida. Pois, já percebi. Vamos à música então. Já voltamos então. Até já. Então, até já. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell.

Estamos de volta, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em ponto. Especial Natal. Natal. E voltamos então agora para uma participação especial do Alvin e os Skills. Chegaram um bocadinho atrasados, mas já sabem o trânsito. Aliás, nós estávamos aqui em Chachorizos precisamente por causa disso, para ver se eles chegaram. Exato, para ver se eles chegavam ainda a tempo do programa. Porque estávamos a ver que eles não iam chegar a tempo, porque o trânsito é muito, pois, claro, uma viagem de avião, pois, estar ali no, à espera das malas e apanhar um táxi e vir aqui para os nossos estúdios foi um bocadinho complicado, mas eles cá chegaram. Ainda apanharam o assédio dos fãs à porta dos estúdios, mas já aqui estão dentro. É. E preparados para a sua participação especial neste Natal, fizeram esse favor. E nós muito agradecemos, né? Sim, agradecemos essa participação. Então, vamos então a despedir-nos. Desejamos um Feliz Natal, com muita alegria, muito amor, muita paz. E voltamos para o próximo domingo. Que será, espero eu. Sim, que será do 3 em ponto a última edição. De 2013. Ah! Eu assustava. Eu assustava, ainda bem que não te assustei. É a última edição de 2013, claro. Portanto, onde vamos então mais uma vez revelar essas novidadezinhas que já estão definidas e que vão. Bom, também vamos dar a conhecer o calendário para as emissões para o dia 4 de janeiro. Vai ser, em termos informativos, uma edição muito interessante, essa do próximo domingo, dia 29 de dezembro. Mas já, ficamos com Alvin e os Skills, não é? Como é que se chama a música? We wish you a Merry Christmas. Ah, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry New Year. Ok. Pronto, nós damos uns bons skills se eles quiserem. Exatamente. Ai, eu sou mais skill. Eu sou um bom skill da parte das barbatanas. Eu não dava assim um bom skill. Sou muito grande para esquilo. Era mais eles... tipo um urso. Em termos de altura. Um ursilo. Em vez de ser um esquilo, era um ursilo. Já agora, o que é que eu ia dizer? Ah, eles não têm barbatanas, pois não? Os esquilos, não. Estes não. Ah, pronto. É que eu disse que era bom da parte das barbatanas e, entretanto, já me ia jantar a assustar porque se eu tivesse barbatanas, já tinha que ser bom como eles alguma coisa. Não. Não, nem pensar. Então está bem. Então vamos lá ao Alvin e os Skills e o Arisha. Merry Christmas. Ah, a propósito. Mas antes vamos ouvir uma história muito gira. E depois sim vamos ouvir o Arisha Merry Christmas. Está bem? Tá, eles esperam um bocadinho. Estão a aquecer a bota ainda. Exatamente. Então, ouvintes, fiquem bem. Uma boa tarde. Também um bom Natal. E até o próximo domingo. Diz-te, Pepe. Ah, pronto. Se quiser, uma grande história, estava à espera da história, mas pronto. Ok. Não, a senhora vamos ouvir depois de nós nos despedirmos. Sim, sim, sim. Portanto, então, bom Natal. Bom resto de tarde do domingo. Boas compras para aqueles que são sempre... como todos os portugueses que compram sempre tudo à última hora. Bons cozinhados, que há sempre aqueles que gostam muito de cozinhar. Boas confusões, boas entregas de presentes. Bah, não sejam forretas também. E também não sejam daqueles chatinhos que... Ah, eu não queria isto. Ah, um pijama. Oh, outra vez. Não, vá lá. Sejam bonzinhos. E pronto. E é só isso. Então, e até para a semana. Tchau. Tchau. Pues resulta que era una noche de luna llena y se encontraba una pareja en la playa frente al mar. Y el jovencito le dice en un momento a la jovencilla: «No me dejas que te toque el huihuichu». Y esa le dice: «¿Pero tú estás loco? ¿Cómo voy a dejar que me toques el huihuichu?». «Pero dale», le dice él, «mira qué noche esplendorosa, la luna llena, se escuchan las olas del mar y a mí me gustaría tocarte el huihuichu, déjame tocarte el huihuichu». «Pero no, ¿qué te piensas tú?», le dice la niña, «¿cómo voy a dejar que me toques el huihuichu?». «Pero dale, déjame tocarte el huihuichu, aunque sea una sola vez». Entonces ella se apiada de él y le dice: «Bueno, una sola vez, ¿eh?». Y entonces él agarra la guitarra y se pone a cantar: «We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year».